Vamos receber com todo carinho essa serva que canta cheia da unção de Deus. Com carinho, com vocês, Damaris! Sentir a presença dele, ele está aqui. Oh, Deus. Quem é que sabe o dia e hora que Deus tem pra coroar com vitória a fé de alguém, pra obter algo como sucesso? O ser humano escala um processo, mas com Deus é diferente, ele muda sua história. Irmão, de repente, com Deus é de repente. Você já fez tudo que o médico lhe pediu. Essa enfermidade, o mérito dele impediu. Pra obter algo com sucesso, o ser humano escala um processo. Mas com Deus é diferente, ele cura o doente. Irmão, de repente, o quê? Com Deus é de repente. Reunidos 500 crentes no lugar, reunidos nem todos puderam ficar. Quase 120 foram insistentes e provaram de Deus o seu de repente. De repente, o vento veemente, impetuoso, invadiu o ambiente. E todos falavam línguas diferentes. O Espírito encheu toda aquela gente. Agora em frente, devora. Levanta as mãos. De repente, Deus pode agir. Esse Deus ninguém segura. De repente, ele te cura e dá vitória a quem insistir. De repente, vamos subir. E pra glória, vamos subir. Adorando Deus ao vivo, o Cordeiro que está vivo. De repente, estaremos ali. Vai! É de repente, é de repente. O negócio com Deus é diferente. É de repente, é de repente. Que Deus age na vida do crente. Ei, levanta a tua mão pra cima, dá um prato de vitória. Mas com Deus é diferente, ele cura a sua enfermidade hoje. Ele cura você hoje, de repente agora. Recebe, recebe o de repente de Deus na tua vida. Reunidos 500 crentes no lugar,